André Cepins, o mural de Ibi Coala. Eita, nós, hein? A sofrência que é garantida. Brega de luxo, seu Lins. Quando resolver voltar, pense bem como vai ser. Quer voltar para ficar e não se arrepender. Faça tudo diferente, não precisa explicação. Não arrume uma desculpa pra enganar seu coração. Quando resolver voltar, venha inteira e decidida. Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida. Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar. Meu coração é saudade, ele chora por te amar. Aê, JP! Só pra essa garantia, hein? JP Produções. Não bagunce a minha vida, não me traga esperança, que de você só tenho amargura na lembrança. Não vou cobrar o passado, ele só me fez sofrer. Quero vida, novo amor, quero viver com você. Quando resolver voltar, venha inteira e decidida. Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida. Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar. Meu coração é saudade, ele chora por te amar. Quando resolver voltar, venha inteira e decidida. Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida. Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar. Meu coração é saudade, ele chora por te amar.